é beat diferenciado e groove renovado. Tá ligado que o boyzinho é brabo daquele jeito, ó, ó, ó. Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope? Piranhato vai ter que puxar forte. Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver. Piranhato vai ter que deixar forte. Ela quer sentar pro pia porque não senta forte. Você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma. Foi você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai. Boyzinho, o rei da brigadeira, no beat e na voz. Alô, DJ Wesley Gonzaga, se é hit, o boyzinho canta. Tá querendo os faixa preta só pra subir seu ibope? Piranhato vai ter que puxar forte. Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver. Piranhato vai ter que deixar forte. Ela quer sentar. Você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma. Foi você que pediu, agora toma, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai. Em nome do Paredão.x, estacionamento dos paredões, BW Paredão, Palio Forrozeira, Flex Festa dos Paredões, Equipe é o Baile, Coça THC e Jeta Atrevida. André CDs, o moral de Bicoara.